ценіє напав, не періє мені в кахлі стане, просто не вміло гляне. Por peso de boiar. soplarle. Thank you. Ambiente. Nos vemos escalabrar. Se este é o lume branco, já sei onde te meteste. Desviaste o teu cu, apertaste e correste. É assim a jardim, com o ar um manequim. Tem tropa de elefante, mas parece um saco-i. Passarinho de ti, que ela em linha era mim. Cicatriza a criança, não era um verme. Já se falou com o Papa no Roboi. Uma grande carroça, o Jorge Palma foi de Jorge. Já se fala no emplasto, a Iroco ou Carlos Castro. E no Vico só cinco, venham a comer o Mochique. Os vossos amigos, todos ricos e famosos. Todos calabrados, bandeleiros e amulosos. Os vossos amigos só querem tanta fruta. Todos inventados, vivos filhos da puta. Nos vamos! Celebrate!